A partir de agora, vocês irão ouvir um grande testemunho de vida e milagres, com o evangelista Marcos, um homem que morreu e Deus o ressuscitou para fazer a sua obra. Seja envolvido pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Quero dizer para os irmãos que é um motivo, um prazer muito grande estar aqui reunido com os irmãos para adorar a Deus. Quero ouvir saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eita, que amém gostoso. Abramos a nossa Bíblia em João 11, 25, que diz o título da mensagem, a ressurreição. Jesus é a ressurreição, Jesus ressuscita, Deus que dá vida ao morto. Então diz assim em João 11, no versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Toda amada igreja comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, queira repetir comigo? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Pode tomar assento glorificando a Deus, porque, aleluia, este lugar não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Quem está alegre nesta noite, diga glória a Deus, diga aleluia. Pode exaltar Ele, uma salva de palmas para Jesus, porque Ele está aqui. Ele que está aqui para operar em nosso meio. Eu já sinto a presença de Deus. Eu estou sentindo que Deus vai curar, Deus vai fazer milagre. Almas vão ser salvas, Deus vai salvar. Deus vai te batizar no Espírito Santo. Deus vai te selar, Deus vai te ungir. E Deus vai fazer o mar se abrir nesta noite, porque é noite de vitória. Irmãos, essa palavra fala muito em meu coração, porque ao ler, eu medito que Lázaro estava 4 dias de morto. E Jesus chegando lá, Jesus falou para Marta tirar a pedra. E ele clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora! O corpo de Lázaro já estava em decomposição, fazia já 4 dias de Lázaro morto. Mas pode estar com o corpo em decomposição, pode ter decapitado, pode o corpo estar separado da alma, do espírito, mas quando Jeová chama, tem que atender. E Jeová falou: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu e ressuscitou, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Quem pode levantar sua mão e dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Eita, Jeová que ressuscita a morte. Jesus chegou, da irmã gritou: Lázaro! Eu creio que naquele momento o corpo de Lázaro se recompôs, os olhos se abriu e Lázaro saiu para fora. E nessa noite eu creio que Deus vai ressuscitar muito Lázaro. Quantas vezes, muitas vezes, nós olhamos para a pessoa, ela está rindo, está falando, está até andando, mas por dentro está morto, porque a sua esperança já morreu, a sua fé já morreu, a sua alegria já morreu. Mas hoje Jesus pode gritar em nosso coração, e que Ele possa hoje fazer ressuscitar. Se a tua fé está morta, hoje Jesus pode ressuscitar a fé. Quem crê, diga glória a Deus, diga aleluia. A sua alegria pode ressuscitar. O seu sonho pode ressuscitar nessa noite. Vamos embora, aqui, salva, ai, aleluia. Eu me lembro, irmãos, nessa passagem, que eu, um tempo atrás, quando eu entrei na igreja, junto com a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, e fui para a igreja com a minha mãe, e lá nós aceitamos Jesus. Com 13 anos eu fui batizado do Espírito Santo, foi uma benção, mas uma benção mesmo. Como é bom não ser só batizado, mas viver no batismo, vivendo o batismo no Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E passou-se alguns anos, 14 anos fui batizado, submergido nas águas, fui batizado em São Lourenço, no Campo Boa Esperança, foi uma benção meu batismo. Mas com 18 anos, quando eu fui para o quartel, ali comecei a me afastar da presença do Senhor. E aí, irmão, eu medito hoje, quando está escrito no livro de Mateus, no livro de Lucas, para deixar mais claro, em Lucas 9, 62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto de entrar no reino do céu. E eu tinha colocado a mão no arado, estava olhando para trás. Mas nessa noite, se tu colocou a mão no arado, Deus tem poder para abrir o mar, para abrir o caminho, ainda que tu queira parar. Mas Deus vai falar como falou com Moisés: diga, meu povo, que marche. Quem quer marchar? Quem quer marchar? Levante sua mão e glorifica a Deus. Ainda que a luta queira te parar, ainda que a decepção queira te parar, mas tu vai marchar, tu vai marchar. Aleluia. Entrei para paraquedista, no 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Afastei-me da presença do Senhor. E ali eu comecei a praticar também artes marciais. Fiz pouco karatê, mas o que eu mais me aprofundei foi na capoeira. E quando eu cheguei na capoeira, irmão, eu me aprofundei. Cheguei até a ser professor de capoeira. E depois de 4 anos de professor, fui a mestre de capoeira. E eu achava que aquilo era a maior riqueza do mundo. Mas hoje eu entendo que a maior riqueza do mundo é ter Jesus como Salvador. Quem tem Jesus como Salvador? Só aqueles que têm. Só aqueles que têm. Eita, Jesus que Salvador! Fui procurar alegria na capoeira, fui procurar glória na capoeira, fui procurar felicidade na capoeira. Irmão, cheguei a mestre de capoeira, comandava mais de 200 homens, viajei em muitos lugares. Eu não andava só, irmão, com muito capoeira aí na rua, com birimbau tocando, não. Eu ministrava, dava aula para 200 homens, viajei para vários estados, treinando capoeira, dando aula de capoeira. Dei aula de capoeira para major, para coronel, já dei aula na polícia militar, na escola da polícia militar. E aquilo ali entrou um orgulho, uma vaidade no meu coração. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago que Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Quem é humilde nessa noite? Quem é humilde, dá uma rajada de glória, porque Deus opera na humildade. Aleluia. Oh, aleluia. Minha mãe, vendo que eu estava completamente desviado, afastado, porque muitas vezes as pessoas falam que desviado é o Satanás, mas às vezes o homem se desvia, o homem se afasta da presença de Deus, mas Deus não se afasta da presença do homem, ainda que o homem esteja bem longe de Deus, mas Deus é poderoso e está pertinho de você, está pertinho de mim. Recebe essa palavra hoje, recebe essa palavra. Deus está aí ao teu lado para te abençoar, para te abençoar, para te abençoar. No livro de Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Repita comigo: orai sem cessar. E minha mãe estava orando sem cessar, orando: Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva o meu filho. E eu não queria nada com Deus. Entrei no curso de musculação, comecei a malhar. Malhei numa academia chamada Riva, malhei em outra academia chamada CB. Depois fui para Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Comecei a tomar anabolizante. Cada carga de anabolizante, irmão, era mais de R$150. Eu vivia só para tomar bomba, para malhar. E ficar todo forte, todo metido. Fortão, eu sou forte, eu sou tal. Mas eu aprendi que o tal é Jesus, o Todo-Poderoso, porque carregou a cruz e morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Lá no livro de Apocalipse 1:18, Jesus falou: eu fui que foi morto, mas estou vivo e tenho a chave da vida e da morte, tenho a chave do inferno, eu tenho a chave. Quem tem a chave é Jesus, esse que é forte, esse que é poderoso. Quem está em Jesus, hein? Quem está em Jesus? Quem está em Jesus? Quem está em Jesus? Quem está em Jesus? Dá uma glória. Aleluia. Jesus tem a chave da morte, a chave do inferno. Quantas pessoas pensando, pastor Krause, que é o tal, porque talvez tenha uma Ferrari importada. Quantas pessoas estão pensando porque tem casa no Guarujá, porque tem uma ilha. Ah, eu tenho uma ilha, lá na Ilha Grande, eu tenho um pedaço de casa e está todo feliz. Quanto outros estão felizes porque eu tenho um heliporto na minha casa, eu tenho um jatinho, eu posso ir em qualquer lugar, é só estalar um dedo, eu posso viajar entre o Oriente Médio, eu posso viajar para qualquer país. Mas muitas das vezes essa pessoa não tem alegria de saber que pode morrer hoje, mas pode resolver. ressuscitar na glória do céu, que pode entrar na cidade santa pelas portas. Só quem tem esse direito é aquele que nasceu de novo. Está escrito em São João 3: é necessário nascer de novo. Jesus instruiu a Nicodemo, e Nicodemo: como é que posso eu nascer de novo se eu sou um homem já velho? Como é que posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, Nicodemo, é necessário nascer na água e nascer no Espírito de Deus. Quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus? Levanta sua mão e glorifica a Deus nessa. Ah, tu é nascido de Deus! Tu é nascido de Deus! Sabata! Ainda que o diabo venha te acusar que você é um crente que não busca Deus, que você é um crente que não tem compromisso, ainda que você seja um crente fraco, falido, mas Jesus é fiel, está aqui para te fortalecer, porque está escrito no Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? Eita, ele está aqui para nos fortalecer. Não esperava eu. Ao passar dos anos, eu senti uma tristeza no meu coração. Queria eu voltar para a casa do Pai. Hoje eu vejo, irmãos, muitas pessoas nessa mesma condição que eu estava, querendo voltar, querendo voltar ao seu primeiro amor, como está escrito no livro de Apocalipse. Lembra de onde é que tu caíste? Lembra das tuas primeiras obras? E muitas pessoas querem voltar, mas não tem força. Mas essa igreja aqui tem força, e nós vamos orar, e Deus vai trabalhar igual trabalhou na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a bradar na minha vida. Minha mãe orando, minha mãe orando, minha mãe orando. Irmão, eu tinha uma moto muito grande, uma quase 750, uma SR. E essa moto, eu andava todo o Rio de Janeiro com ela. Mas um dia eu estava indo para a praia com um colega, e ele falou: Marcão, deixa eu pilotar a moto. Eu guio a moto para o Rio de Janeiro, para a praia. No retornar, você traz a moto, porque nós vamos voltar cansados, vamos dividir a direção. Eu não sabia, Deus já estava trabalhando nesse negócio. E eu deixei ele pilotar a moto. Mas quando chegou na Via Dutra, em sentido Rio de Janeiro, em frente à casa do alemão, a moto, irmão, uma coisa terrível. A linha de pipa, uma linha com cerol, passou no pescoço dele e agarrou debaixo assim no pescoço dele, debaixo do queixo, e foi cortando mais rápido, igual uma lâmina, igual uma navalha. A linha com cerol, a moto em alta velocidade a 140 por hora, a linha passou e cortou e arrancou sua cabeça, decapitou ele. Eu agarrado atrás da moto, naquela mesma hora acabou o Marcão Capoeira, acabou o paraquedista, o homem que achava o tal, acabou o homem que era musculação pura, que tirou em primeiro lugar no campeonato no Baixada, no Rio de Janeiro, acabou o homem que era autoritário, que era soberbo. E ali o homem foi entender que o tempo dele estava acabando, que as horas dele estavam acabando, que ele ia morrer, ia descer a sepultura. E naquele minuto, milésimo segundo, eu olhei para o céu e falei: o Deus da minha mãe, o Deus que a minha mãe falou para mim, se ele existe, vai me perdoar os meus pecados, porque eu vou morrer agora. E quando o homem fala com Deus, quando o homem fala com Deus, quando o homem fala com Deus, quando o homem fala com Deus, Deus é fiel para responder a sua súplica. Levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque Deus pode responder. Deus pode responder. Deus pode responder a tua súplica. Levanta e que roubar. Eu estou sentindo a unção de Deus descer aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão nos ouvindo? Estão necessitando da graça de Deus. Quantas pessoas estão necessitando de se aproximar de Deus? Mas hoje é a hora, hoje é o dia de você falar com Deus. Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou barro, mas tu é tudo, tu é tudo, e tu é tudo na nossa vida. Uma salva de palmas então para ele, porque ele vive. Está com o... É batata. Eita, igreja de fogo. O fogo está queimando no altar. Fogo está queimando no altar. Salabata, cala, vai. Volta. Igreja, a moto bateu no chão. A moto bateu no chão. Explodiu e pegou fogo. E aqui o fogo, irmão, pegou na Via Dutra. Eu saí rolando com o corpo, porque a velocidade era muita. Estava aproximadamente a 140 por hora, que estava marcando no velocímetro. As últimas palavras do meu colega, chamado Maurício, com 23 anos, rapaz, ele tinha dito antes de morrer: Marcão, essa moto voa muito. Eu falei: diminui a velocidade. Mas não, não deu tempo, porque a linha conserol cortou, decapitou. Irmão, isso foi registrado na delegacia de São João de Miriti. A polícia chegou, fez uma ocorrência. O corpo do meu colega foi rolando para o lado direito da pista e a cabeça para o lado esquerdo. Foi uma coisa horrenda. A cabeça para um lado, o corpo para o outro. A pista cheia de sangue. O meu corpo, a chama pegou no meu cabelo, no meu tórax, na minha perna. Meu joelho foi todo esmagado. Eu falei: estou acabado. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Mas é necessário que morra o homem, mas que nasça uma nova criatura. Porque está escrito no livro de Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passam, mas tudo se faz novo. Aleluia. Ah, irmãos, quando nós queimamos um dedinho dói. Quando você queima só um dedinho dói. Que dirá queimar a perna toda, as costas todas. As minhas costas ralou no asfalto. E no atrito do asfalto, era verão, no dia 22 de janeiro. Irmão, mas era um verão. E o verão, o asfalto fica com uma caloria muito imensa. As minhas costas ficou em carne viva. Arrancou pedaço de carne nas costas, no braço, na perna. E eu clamando por Deus. Aí eu comecei a lembrar que eu estava cantando, louvando na igreja. E se eu estivesse na presença do Senhor, eu não estava embriagado como eu estava. Eu não estava largado no mundo como eu me encontrava. Por isso que eu estou aqui neste dia para te dizer que Deus tem poder para mudar o teu cativeiro. Deus tem poder para mudar o curso da sua vida. Quem já foi mudado, só para quem foi mudado, levanta sua mão e glorifica. Glorifica Carla, glorifica Eliseu, glorifica Felipe, glorifica Pastor Dom. Oba da calabatos. Rebatas. Eita, Jeová. Muitas das vezes é necessário o homem tem que descer. E ele só entende assim quando ele vê que o seu recurso não tem jeito. Quando ele vê que o dinheiro não tem jeito. Quando ele vê que os seus amigos não tem jeito. Quando ele vê que nada do que ele dispõe, nada disso, não tem recurso para que solucione o seu problema. Aí o homem, ele se curva. Aí o homem se cala. Aí Deus entra, e entra com providência, e entra com brado de vitória, e te dá vitória. Fui para o hospital. Fui para o hospital da Penha, entre a vida e a morte. Cheguei lá, todas as equipes médicas pararam para que viesse me atender. Irmão, eles passavam a mão na pele do meu peito. Saía a pele toda queimada. Vou mostrar para alguns irmãos essa parte do tórax, toda queimada. E saía a pele todinha. E quando saía a pele, eu gritava. E começava a gritar. E a pele queimando. E a pele queimando. E queimando. E saía na pele da perna. A pele das costas. Deus estava tirando aquele casco velho para fazer uma pele nova. Uma pele cheia de unção, cheia da graça. Quem quer pele nova aí? Quem quer pele de unção, pele de gosto? Deixa Deus descer unção sobre o teu corpo. Aleluia. Quem vê o meu rosto fala assim: mas como é que pode? Eu não vejo marca nenhuma no rosto dele. Sabe por que não teve marca no meu rosto? Porque não foi o Ivan Pitangui, mas foi Jeová. Falou: vou deixar o rosto dele na graça, mas vou deixar o testemunho para ele mostrar para o mundo todo saber que eu sou Deus na vida dele. Uma salva de palma para Jesus. Eu sinto unção, eu sinto unção de Deus. Aleluia. Irmãos, eu acostumado andar só no óleo Johnson, a minha pele lisinha, cheirosinha. aquela pele com cheiro de queimado, e mão com bolha em tudo quanto é parte do corpo, enfiaram sonda em tudo quanto é lugar, e eu clamando, chorando, minha mãe chegou no hospital correndo, minha mãe chegou aflita no hospital, e a intenção dela era fazer o apelo, porque ela pensava, e meu filho vai morrer sem salvação, o meu filho vai morrer sem Jesus, correu minha mãe, eu vou falar de Jesus, ele tem que aceitar antes de descer a sepultura, porque Deus tem obra na vida dele, antes dele morrer, ele vai aceitar Jesus. E quando ela chegou, irmão, é muito difícil para você que é mãe, para você que tem filho, ou tem irmão, tem um parente, ou quem você gosta, ver numa cama uma pessoa que estava andando bem, dando um salto mortal para frente e para trás, dando chibará, dando martelo cruzado, dando pisão rodado, o homem dando um melote, chutou, chuchitio, o cara técnico, um cara profissional que soltava mais de 3 metros, numa cama, irmão, com o corpo todo em decomposição, saindo aquele líquido do corpo, e aquele cheiro horrível, não conseguia falar, não conseguia se mexer, o cabelo, irmão, o couro cabeludo queimado, as costas, tudo queimado, só o short, a beirada do short, que foi queimado, o short, aí Deus preservou, porque eu falei, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou morrer, e falando com Deus, eu vou morrer, mas nós podemos ler, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Eu pensava que eu estava morto, eu pensava que eu estava acabado, minha mãe chegou e falou, meu filho Marcos, Marquinho, aceita Jesus. Pelo canto do aparelho que estava na boca, eu falei, eu sei que Jesus, mãe, eu já aceitei quando eu caí lá da moto. Na hora que eu caí da moto, eu já tinha feito um selo com o Senhor, uma nova aliança. Eu já tinha me reconciliado com o Senhor, porque está escrito no livro de João 16:15, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e designei para que dê fruto. Tu está aqui hoje, crente, foi porque Deus te escolheu. Tu está aqui hoje, filha, meu filho, tu está aqui hoje, porque Deus que te chamou e te designou para que tu dê fruto. Quem quer dar fruto? Quem quer dar fruto? Deixa eu ver, levanta aí, deixa eu ver, lá atrás, lá fora da igreja, a igreja está lotada, está de glória. Cada glória que tu dá é um capeta que cai por terra, cada glória que tu dá é uma vitória que Deus envia lá do alto. Eu sinto a unção de Deus. Aleluia. Irmãos, o médico me deu 7 dias de vida. Falou, o rins dele vai parar. A pele filtra a água do corpo. Então, como a pele já está 80% do corpo acabada, ele vai parar o rins e ele vai morrer. E aí minha mãe começou a orar. A igreja começou a orar. E quando a igreja ora, Deus atende. Aleluia. Porque a oração do justo sequer faz efeito. Eu me lembro que quando Josafá, lá no livro 1 de Crônicas 20:15, que quando Josafá estava cercado por aqueles 3 exércitos que queriam destruir o exército de Israel, Josafá se encontrava sem força, Josafá se encontrava sem esperança, porque ele não tinha como lutar. Os homens, os exércitos dos Amonitas eram os homens dotados, o exército de Saí eram os homens adotados. O Amonita lutava de noite e queria destruir o povo de Deus. Se reuniram para destruir 3 exércitos, para destruir só o exército de Israel, e Josafá era o rei e começou a orar. O Espírito Santo de Deus se apossou de Israel. Israel profetizou: ora, Josafá, sentis Deus, o Senhor dos exércitos. Não tema pela essa grande multidão, pois a peleja não é sua, mas a peleja de Deus. Quem quer que Deus peleja por você? Você quer que Deus peleja por você? Então levanta sua mão, que Deus está pelejando por você. Nessa hora, os exércitos do Senhor de anjo está lutando em favor da sua em favor da sua vida. Uma salva de palmas, porque Deus está trabalhando, Deus está pelejando. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. Deus falou para minha mãe, a peleja não é tua não, terra. A peleja é minha. E Deus começou a pelejar. O médico mandou, pode ver, lá na funerária. Vai morrer, não tem jeito. Ainda que ele fosse Schwarzenegger, Millie Hambe, Mike Tyson, ainda que ele fosse um homem, super-homem, não aguenta, porque ele está no estado grave. Quantas vezes você se encontra? Quantas vezes nós encontramos no estado grave, crítico? E você olha para um lado, vê deserto. Você olha para o outro lado, vê deserto. Você olha para a sua frente, vê deserto. Mas está escrito no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. No Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Minha mãe levou os olhos para o céu e confiou no Senhor. Passou-se 2, 3, 4, 5 dias. Os médicos juntavam 3 de cada lado. Eu pesava 120 quilos. Era músculo para tudo quanto é lado. Na panturrilha, no dorsal, no bíceps, no tríceps. Era músculo para todo lado. Mas Deus queria transformar aquele músculo em azeite santo. Em azeite santo do Senhor. Deus não precisa de homem musculoso. Deus não precisa de homem forte. Mas homens valentes, porque Deus falou para Gideão: Gideão, manda os covardes voltar, mas aqueles que é valente estão aqui, e levanta a sua mão e dá glória. A glória. Só os valentes marcham. Só os valentes passam pela tribulação. Só os valentes passam pela prisão, pelas pedradas, pelo naufrágio. Paulo falou que foi esbofeteado. Ele falou que foi deixado, perseguido. Mas ele falou: combati um bom combate, guardei a minha carreira e guardei a minha fé. Combate, irmão, bom combate. Lá no livro 2 Timóteo 2,15: procura te apresentar como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a espada, a palavra da verdade. Deus te chamou como atalaia, Deus me chamou como atalaia, e às vezes é necessário, como Deus falou com Jeremias. Jeremias, lá no livro de Jeremias 18, Jeremias, vai Jeremias, desce lá na casa do oleiro. Temos que descer, pastor Cláudio, temos que descer, Eliseu, temos que descer, jovem cara, nós temos que descer dia a dia. Jeremias desceu lá na casa do oleiro, e Deus falou: Jeremias, olha como é que esse vaso formoso cai da mão do oleiro e ele se desfaz. Mas olha, ele fazendo um vaso novo, assim também é Israel na minha mão, assim é você, é eu na mão do Senhor. Deus estava quebrando aquele marcão narigudo, metido, capoeira, andava com 2 pistolas, uma 9mm e uma PT-380. Tinha porte de arma, tinha autorização para andar armado, mas não tinha autorização de receber a vida eterna. Mas Deus me deu esse privilégio. Hoje eu não ando com fuzil M3, hoje eu não ando com pistola, eu não ando mais com a Ruger, eu não ando mais com 5.33, eu não ando mais com fuzil 7.62, mas eu ando com 6.6, calibre de fogo. Quem está com seu fuzil 6.6, me mostra aí, levante o teu fuzil 6.6. Vai, Maurício, e dá uma rajada, Felipe, dá uma rajada. Satanás não pode ver o fuzil na tua mão, ele bate em retirada. Levante a sua mão e a glorifica a Deus. Lamadão! Eita, igreja avivada, cheia da unção. Posso dizer com toda certeza, celebridade hoje perdeu. Sabe por quê? O ibope caiu, porque a igreja toda está cheia. E as televisão está toda desligada. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus. A maior celebridade daqui é Jeová! Passou-se 3, 4, 5, 6, 7, 8. O médico falou para minha mãe: minha senhora, o seu filho é muito forte mesmo. Se ele não fosse um homem tão preparado, um homem que malhava, ele estava morto. Minha mãe, cheia do azeite, irmã Neuza, canela de fogo, falou: doutor, ele é forte não, doutor. Forte é aquele que está nele agora. É o meu Jesus, o poderoso. Os médicos não entendem, falou, é mais uma fanática, mas é esse Deus que nos fortalece. Ainda que fosse Mike Tyson, se cair no chão, Deus fala, cai Mike Tyson, cai. E não levanta. Mas Deus fala, levanta! O homem levanta. Deus tem poder de abrir o mar. Ele é o poder. Está escrito lá no livro de Salmo 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção no Senhor dos Exércitos. Quem está fazendo menção aí? Levante então as tuas mãos. Isso, as tuas. As tuas. E dá um rajado. Isso, pode levantar. Isso, isso. Quando levanta a sua mão, Deus está dando bênção para você. Quando levanta a sua mão, Deus está te abençoando. Pode abaixar, aleluia. Irmãos, o médico falou, realmente, negão, né? Porque eu sou escurinho, negão abençoado, cheio do azeite. Negão, negão, tu não morreu mesmo, hein? Falei, é doutor, vive e reina o Senhor na minha vida, porque está escrito no livro de João 11:25. Eu sou a ressurreição, disse Jesus. E a verdade, a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Comecei a fazer a obra, comecei a fazer a obra dentro do hospital. Muitas vezes você é levado ao hospital. Ai, irmão, estou doente, crente não pode ficar doente, eu estou na enfermidade, ai, ai, eu vou morrer. Não, Deus quer te usar no hospital para tu falar de Jesus lá no hospital. Porque muitas vezes nós estamos com saúde, nós não podemos ir porque ficamos atarefados. Mas quando vem o derrame, quando vem a dor, você tem que ir, não tem? Aí Deus te usa lá. Quem quer ser usado por Deus, levanta sua mão e glorifica a Deus. Seja onde é que Deus te levar. Irmão, sempre gostei de tomar banho. Eu me recordo como fosse hoje. A maior prova, quando você é queimado, é a hora de tomar banho. Eles me chamavam de bebezão. Vou pegar o bebezão, porque era muito forte, perdão. Aí eles me jogavam numa banheira e começavam a esfregar. Três médicos do lado e três enfermeiros do outro. E eles lavavam, irmão. E era só sabão. Sabão e gás. Eles faziam aquele rolo de gás. E e esfregando, mas não é com carinho não, esfregando na carne, e saía sangue e eu gritava, eles falavam, traz dolantina, traz anestesia, anestesia ele, e anestesiava, aquilo era igual água, e eu gritava, ai, estou morrendo, mas eu não sabia, está escrito no livro de Apocalipse 22, 14, bem-aventurados são aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro e têm direito de entrar na cidade santa pela porta. Talvez tu está sendo lavado, vaso. Talvez o vaso está cheio de poeira. Talvez o vaso está muito parado. Deus está te lavando, tu não sabe. Está sem dinheiro, está sem real, está sem condições nenhuma. Deixa Deus te lavar, que tu vai ficar cheio do azeite e tu vai ficar cheio da unção. Porque está escrito no livro de Isaías 10:27. Acontecerá naquele dia que o jugo será despedaçado, a carga será tirada do teu ombro e o jugo será despedaçado. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Quem quer unção? Quem quer unção? Só quem quer unção. E só quem quer? Só quem quer unção. A unção vai despedaçar o jugo, vai quebrar o jugo e Deus vai te dar vitória. Bata, bata, cala, bata. Bata, cala, bata, cala, bata. Como aleluia. Irmãos, eu estava tão altivo uma certa época. Minha mãe orando, orando, orando. Eu já estou terminando. A minha mãe orando, orando, orando, orando. E eu mais afastando. Uma certa feita, minha mãe falou, meu filho, Deus tem tudo para te dar. Por que você quer, meu filho? As coisas que não pertencem a Deus, meu filho. O mundo jaz do maligno. No livro de Provérbios, eu medito muito. E lembro que está escrito que há caminho que para os olhos do homem parece bom, mas o final dele é a morte. E hoje muitas pessoas estão saindo para se divertir, mas não estão voltando, porque estão indo no caminho dos olhos do homem e estão indo para a morte. Mas quem está indo para a vida é o caminho, porque Jesus disse, eu sou a verdade e o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Quem quer? Quem quer ir por Jesus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Você quer ir? Então tu está no caminho, tu vai encontrar, eu vou! Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas. Igreja! Aleluia! Uma vez que eu entendi que Deus é Deus e não é Baal, porque minha mãe falou assim, meu filho. Falei, mãe, agora o Vandame perdeu para mim, porque minha perna está abrindo muito. Irmão, eu saí abrindo as pernas assim na horizontal, aí esqueci que estava abrindo. Aí bati ela no chão. Mãe, poxa lá. É meu filho, para com isso, meu filho. Mãe, peraí, deixa eu levantar a perna. Aí passava a perna pela cabeça dela. Mãe, não sei o que é isso, mãe. Minha perna sobe, mãe. Mãe, não sei o que é. Eu fazia segurança no baile funk. Mãe, ontem no baile foi engraçado. Juntou cinco de mim. Quando fui ver, estavam os cinco no chão. Mãe, era pisão rodado, martelo cruzado. Mata leão. Se mata leão, não vai matar um funkeiro? A minha mãe falava, meu filho, Deus vai usar ainda um humildezinho para falar com você que você não é nada. Falei, mãe, para me parar é só fuzil de longe, que se botar de perto eu tomo. Faca, eu dou até risada, mãe. Pode vir com duas. Dá um chute, entra na mão, dou um balão, dou um golpe, dou um passapé. A faca eu quero. Pá! Mãe, sou demais. Eita Deus, eu não sabia, eu era nada. Nós somos pó, somos cinza, somos barro que sobrou. Um dia eu estava em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e estava em encontro de mestre. Tinha muitos alunos, mas tinha 40 mestres. E quando eu cheguei, estava lá mestre Monstrin, Alcoan, e outros mestres, muitos tais, que não estão nem mais no Rio de Janeiro. Estava o mestre Tigre, que está em Israel, e outros mestres de capoeira, tudo conceituado. E quando eu cheguei, alguns chegavam até a catucar. Chegou a fera também, ó. Isso aí só dá para matar. O pé passava a 1000 graus. Só uma fresta. Ninguém queria lutar. O homem era uma máquina. Acordava 5 horas da manhã só para treinar, Roberto. Aí treinava. 5 horas da manhã. E a alimentação era só carne branca, frango e peixe. Frango e peixe, germe de trigo, aminoácido, muito aminoácido. Massa 2000, 20 mil, 30 mil, 500 mil, 10 milhões. E hoje é só preciso, sabe? Só de oração e jejum. Porque tá lavada. O demônio não respeita o funkeiro. O demônio não respeita o malhador. O demônio não respeita o kung fu, nem o karateka. E nem o capoeira. Chega o capoeira e fala, sai demônio. O demônio sai. Pode chegar. Qualquer um, karateka. Qualquer um, desafio, qualquer um. Se não for no nome do Senhor dos Exércitos, o demônio não sai. E eu procurando toda a força do homem, mas não estava procurando a força de Deus. O mendigo entrou na roda de capoeira, de repente. Ele era branquinho, magrinho, e ele estava na pele e no osso. Estava todo pretinho, assim, de graça, de sujeira. Falou, quero lutar com esse portão aí. Quero você. Falei, aí, ó, quer morrer. Olha aí, tira esse mendigo daí, pode tirar. Ó, o pessoal, é mestre. Mestre, o mendigo, quero estar contigo, mestre. Falei, vai morrer, se eu der uma armada, morre. Uma queixada, vou o queixo. Tá maluco? Tiraram o mendigo, eu tô lutando. Quando eu dei um salto pra lá, pra o mendigo entrou louco. Eu vou lutar com esse negão. Falei, mas tanto, tu quer eu, logo eu? Você mesmo. Falei, ai, tá maluco. Eu vou lutar com você bem de longe, mendigo, para não te machucar. Aí fiquei de longe do mendigo, bem de longe. Mas eu comecei a me distrair. Aí eu fui dar um salto chamado pé na lua. Você lança uma perna sobre o teu corpo e você se projeta para o alto no impulso. E você cai em pezinho. E quando eu lancei para dar o pé na lua, o mendigo deu um pé no meu peito. Não sei como. O mendigo voou, tipo no voo do dragão, ou no voo do morcego, como diz na capoeira, os pés em flecha, assim, ó. O mendigo voou e bateu no meu tórax. Pum! E eu no alto, caí com o rosto, o lateral da testa, no chão e o ombro, e começou a sangrar. E o mendigo fez uma posição de kung fu, e ele saiu da base do kung fu, que chama base de Tamar. É uma base mais ou menos assim, e ele fez a base de Tamar, e depois me chamou, e ele me chamou e falou, vem negão, eu vou te moer todinho, negão, eu vou acabar com você. Chatacala, repatacala, batata. Eita, sabe, cara. Olhei para os olhos do mendigo, Eu podia ver fogo no olho dele. Eu comecei a tremer minha perna. E aí lembrei que minha mãe falou: eu vou usar um pequenininho para mostrar para você que você é nada. Lavada cá, lavada sai. Deus quer usar humilde, o pequenininho. Eu pude ver naquela hora que eu era nada, que eu não lutava em nada. Quando Deus quer, ele usa quem ele quer. E usou o menino para falar comigo. Quem quer ser usado? Quem quer ser usado por Jesus? Levanta sua mão, isso, isso, isso, isso. Exalta. Essa igreja viva. Aleluia. Que isso? Mendigo, irmão. Derrubar um homem com 120 quilos. Isso é poder de Deus. Nem o capeta com as suas astúcias. Não dava porque eu quebrava ele mesmo. O homem estava usado por ele. Capeta com capeta não tem nada. Mas quando eu peguei aquele mendigo na unção, estava na unção. Deus falou para ele. Eu creio, pastor Cláudio, que Deus falou com o mendigo: vai lá, quebra aquele narigudo. Dá uma coça naquele negão. O mendigo falou: é esse mesmo. E foi, e jogou o negão no chão. Mas como é bom quando o homem cai. Mas quando Deus levanta, levanta uma nova criatura. Só as novas criaturas. Só quem está em Cristo. Só quem já foi ressuscitado. Só quem era Lázaro morto. Mas hoje é Lázaro vivo. Levanta a sua mão e glorifica a Deus. E dá uma salva de palma para ele. Abata. Para terminar, esse testemunho é muito grande. Vou dar outra parte. Na outra oportunidade, nós vamos marcar para a gente prosseguir nesse testemunho. Para terminar, irmãos, aí Deus, quando chama, ele capacita. Porque Deus, ele não é louco para te chamar à toa. Deus chamou você no teu lar sozinho. Talvez você fale: minha mãe não é crente, meu pai não é crente, eu sou sozinho. Você não é sozinho, não. Deus já enviou um anjo, já enviou o Espírito Santo para estar ao teu lado, para você vencer a luta, para você vencer a prova. Estava chegando na minha casa. Eu estava na época de fazendo fisioterapia, porque eu fui desenganado pelo médico, a minha perna foi condenada. Eu tenho platina em várias partes do joelho. Vou mostrar para alguns irmãos que podem ver. Aqueles que estão lá atrás talvez não podem ver. Eu tenho platina aqui no joelho. E é muita platina porque o joelho foi, ele foi esmiuçado, foi quebrado. O tendão quebrou, quebrou a rótula chamada patela. Irmão, minha perna ficou estrofiada. Tem um caroço aqui no meio. Talvez você possa pensar: ah, esse caroço é dele ficar de joelho. Não é não, que eu nem posso joelhar. Esse caroço é a platina. Irmão, que é uma dificuldade para andar, para caminhar. E o médico falou: tu não vai andar, tu não vai andar, tu vai ficar aleijado. E eu que jogava capoeira, dava chute, chibará, mão lá, eu não podia andar. E eu tinha uma obra a realizar. Eu falei: Deus, eu tenho um propósito de fazer tua obra. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um missionário. Falei: Senhor, como é que eu vou fazer tua obra? Vou fazer tua obra na cadeira de roda. Vou fazer tua obra sendo carregado no colo. Mas Deus, ele chama e te capacita, porque ele é poderoso. A igreja começou a orar. Irmãos, eu não posso mencionar o nome de todos, mas quanta mulher de Deus, quanto homem de Deus, colocou a mão na minha perna e orou. Parecia uma bola de futebol no meu joelho. Irmão, foi passando o dia, foi passando o dia. Hoje, irmão, eu não tenho uma perna como eu tinha antes, mas dá para chutar a cara do capeta. Sai, capeta, que eu dou na tua cara em nome de Jesus. Tchau. Taca. Uma salva de palmas para Jesus. Ah! Olha! O cantor Felipe ficou preocupado: vai pegar um chute no meu pecado. Mas não, tá longe, varão, tá longe. Irmãos, eu cheguei em casa, vindo do trabalho, da obra de igreja do Senhor, que eu trabalho para o Senhor, porque Deus, vou contar agora o que Deus fez na minha vida. E quando eu cheguei em casa, vindo da igreja, o meu vizinho falou: Marcão, não entra na sua casa. Olha lá uma macumba na porta da tua sala. Macumbeiro atrevido. Pulou o meu muro. Em tempo do anjo tacar o fogo dele, cair fulminado lá. Muito corajoso. Macumbeiro pulou o muro. E botou um despacho na minha porta, querendo me parar. E botou lá galinha preta, farofa, pipoca. Às vezes não tem nem galinha para comer. Fica tomando caldo que nós. quer botar galinha lá na minha porta para querer tirar onda comigo. Eu como do melhor, rapaz. Eu como azeite. Eu tomo azeite do céu. Eu como a carne e bebo vinho. Eu bebo o sangue do Senhor. Por isso que eu estou forte. Quem bebe o sangue, quem come a carne, dá glória a Deus, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Tapatacala, patacá, tapatacala. Olhei aquela macumba, falei, é Deus. Eu era segurança do Rio Sampa. Fui segurança no Samblodo. Trabalhei na Rio Tur, carnaval. Carnaval pegando, nem quebrando aquele bumbo, aquele instrumento. Eu entrava chutando bumbo, quebrando tudo, não tinha medo. O segurança, não vai não, que sou um pessoal da Mangueira e ninguém entra não, porque morre. Falei, eu vou morrer, eu vou é matar. E pisava no pescoço de um negão, jogava um brancão, o João chutava pra lá. Não adianta que eu cabo da festa. Falei, agora, Senhor, vou ficar com medo da galinha morta? Ah, não. Vizinho tudo olhando, quero ver o que é que vai fazer. Se eu ia mudar, porque muitas vezes, irmão, nós passamos numa encruzilhada e a pessoa está botando disfarce, aí o crente desvia o caminho, ou então pede licença, licença, capetinha, porque eu quero passar. Capeta não dá licença para ninguém, não. Ele é ruim, ele quer destruir. Você tem que passar no nome de Jesus. Sai, capeta, se não passa por cima em nome de Jesus. Quem quer, diga amém. Quem quer, diga glória. Aleluia. Olha, então tá. Deixa eu ver se Deus é comigo mesmo. Sai, galinha preta! Deu um chute, irmão. Voou a galinha preta com o pescoço torto. Lá, lá. Quebrei o prato, o alguidar do capeta. Varri, joguei fora. Os vizinhos falaram, você vai morrer. Os meus vizinhos falaram, Marcos, vai na mãe de santo, na pai de santo. Ai, que pai da mentira, mãe da mentira. Deus é santo e só ele é santo. Jesus é santo e o Espírito é santo. Larga de palhaçada, porque está escrito. Segura. No livro de Lucas 10, 19, Jesus falou para o discípulo: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, em toda a força do inimigo, e não te fará dano algum. Quem quer pisar, quem quer pisar, pode pisar, pode pisar, pode pisar. Pisa aí, pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente, em nome do... Eu vos dou poder, Jesus te deu poder. Tá. Tô vendo Deus te dar poder. Recebe poder. Recebe, recebe, irmã. Não é olho grande, não. Não é macumba que vai te parar, não. Uma salva de palmas para Jesus, eu creio. Quem crê, quem crê, diga a glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Alabanda, alabanda, xadina. Para terminar a igreja, ficamos de pé nessa noite. Alabanda, xadina, sai. Até aqui, Manás. Irmãos, Deus está chamando homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres valentes para fazer a obra do Senhor. Aperte a mão do teu irmão e fala, seja um valente de Deus. Seja um valente de Deus. Seja um valente de Deus. Seja um valente de Deus. Chapata calabaia. Quantos vêm da roda de samba? Quantos vêm do funk, vêm do rock? Quantos vêm da bolsa nova? Andava de madrugada na rua. E hoje, quando dá 9 horas na igreja, fica com medo de sair da igreja. Quebra toda a cilada e astúcia do diabo, porque o Senhor dos Exércitos está na tua frente. Ele está na tua frente e ele beleza por vós. Levanta a sua mão e glorifica ele. Abata, calaba. Quem tem Jesus aí? Quem tem? Quem tem? Abata, calaba. Você tem como ontem, sai. Irmão, nós temos viajado durante esse Rio de Janeiro todo. E devemos ir em muitos outros lugares. E que essa mensagem possa ser alcançada por muitos. Porque muitas pessoas estão prisionadas no mundo. Estão precisando ouvir, irmão, que Jesus está salvando. Seja qual for a situação que o homem se encontra, Deus tem um plano na vida dele. Irmão, não adianta. Pode ser feiticeiro, pode ser viciado, pode ser malfeitor, homicida. Já andei com muitos homicidas, já fui em feitiçaria, mas hoje Deus transformou a minha vida. E você que está ouvindo, alcance da nossa voz. Tenha hoje um propósito com Deus. Ah, fala hoje com Deus. Abre o teu coração hoje para Deus, que tu pode ser uma nova criatura. E eu convido você agora, para levá-lo em oração para aquele que está na sua família e você está orando por ele e ele não foi alcançado ainda. Você vai fazer uma oração e eu vou fazer uma oração junto contigo e vou determinar que Deus possa entrar com providência como entrou na minha vida. Hoje eu sou um homem que eu vivo pelo Evangelho. Fui até aposentado. Uma outra oportunidade eu vou contar. Com 28 anos de idade, subindo e descendo o monte, o médico falou: tu está aposentado, porque tu não pode mais trabalhar. Fui condenado a trabalhar para o homem, mas liberado para trabalhar para Deus. Quem quer trabalhar para Deus? Quem é Roberto? Quem é Eliseu? Quem é Cá? Quem é Júnior? Quem é José? Quer trabalhar para Deus? Bote a mão no teu coração agora. E Deus vai em encontro à tua necessidade agora. Xandabanda calabanda. Xanabedequeia falada. Deus de poder, te dou graça pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, o qual sou bem chamado para uma grande obra. Mas Pai, está aí o pastor Cláudio, está aí o pastor Teodósio, pastor da minha igreja, homem abençoado, ministério da minha igreja e o ministério dessa igreja, e todos esses que estão aqui, Senhor, e que estão ouvindo a nossa voz. Senhor, envia o teu anjo como o Senhor enviou para me salvar. Dá livramento para os filhos, para as filhas das tuas filhas, para os parentes, Senhor, aqueles que são fracos, querendo voltar para trás, aqueles que estão como Lázaro, estão atados, estão mortos, que hoje possam se ressuscitar e se despertar para a sua obra. Meu Pai, está aí a tua igreja, está aí, meu Pai, tua filha. Olha quantos estão chorando, quantos estão sem lágrimas nos seus olhos, porque estão sem força, se encontra batida, se encontra com a alma enferma, ou se encontra com a enfermidade, mas o teu nome tem poder, o Senhor nos tem usado, meu Pai, para expelir toda a força, todo dado inflamado do diabo. Meu Pai, desfaz agora todo laço de morte, toda a sepultura aberta, toda a enfermidade, câncer, AIDS. Meu Pai, seja ela qual for, seja diabetes, seja até cabadacar ela badacha. Todo dado inflamado do maligno agora, vai sentindo agora, o anjo aí do teu lado, aí com a espada de fogo, ele tocando com essa espada, abada, essa espada está queimando, toda enfermidade no teu ser, na tua alma, na tua vida, na vida do teu parente, da tua família. Sinta agora a espada queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando toda enfermidade em nossa família, em nossas vidas. Meu Pai, queima, queima todo mal em nome de Jesus, com o ministro do Evangelho. Eu espero, em nome do Senhor, saia todo mal. Deus está te curando aí, você. E você que estava pensando em parar, você que estava pensando em se desviar e se afastar, tenha eu como exemplo. Deus permitiu que eu viesse ver a morte, mas que eu não viesse morrer. O meu colega morreu na mesma hora, decapitado, com cavalinho de pipa. Ele tinha muitos planos e muitos sonhos. Eu não sei quais são os planos e os sonhos, mas não sei se nós vamos sequer terminar esse culto, porque Jesus está à porta vindo. Mas eu posso determinar que Deus está contigo e profetizo bênção sobre tua vida. Eu profetizo a vitória. Levanta sua mão e receba a vitória agora. E receba a vitória. E receba a vitória.